Assim como em Arkham City e Arkham Origins, o jogo possui uma vasta lista de missões secundárias, que podem estar relacionadas ou não com os vilões da galeria do personagem. O jogo estimula que o jogador complete todas as missões secundárias, sem exceção, já que aqui em Arkham Knight, o jogador precisa completar todas elas para liberar o final verdadeiro do jogo. Depois de ser enganado pelo Cavaleiro de Arkham, Batman consegue a localização de tanques blindados espalhados por Gotham. A ideia aqui é realizar perseguições com o Batmóvel e causar dano nesses veículos ao realizar batidas ou acertar mísseis neles. Durante a perseguição, alguns veículos armados irão aparecer para neutralizar Batman, mas que não precisam ser eliminados para o cumprimento de cada interação. Ainda que fique um pouco mais difícil eliminá-los junto com os veículos blindados. São missões relativamente tranquilas, basta o jogador conseguir seguir os blindados e ser capaz de esquivar dos foguetes inimigos. Em várias partes da cidade existem pontos de controle barricados da milícia que dão a ela o controle das ruas, e Batman precisa derrubar todos os pontos. As abordagens podem variar entre derrubar todos os membros da milícia em combate, ou ter que ser furtivo cegando as armas guiadas e derrubando capangas armados. É uma secundária relativamente bem variada, mas que não tem um desenrolar muito elaborado ou uma grande conclusão. Semelhante aos pontos de controle, a milícia estabeleceu torres de vigilância espalhadas pelos telhados de Gotham, para obter controle do espaço aéreo. Funciona de forma muito parecida com os pontos de controle, as diferenças são que, às vezes será necessário cegar as torretas com invasor remoto, e que aqui Batman desativa as torres ao explodir os consoles de segurança, ao invés de destruir o controle remoto dos comandantes, como é no caso dos pontos. E também não é uma missão secundária com uma narrativa complexa ou com grande desfecho. Espalhadas pelas ruas da cidade estão minas terrestres. Ao tentar desarmá-las, elas enviam um sinal para a frota de tanques da milícia que irão atacar o cruzado encapuzado. Essas missões requerem que o jogador elimine todos os tanques dessas hordas com um Batmóvel no modo história, atirando, invadindo drones inimigos, causando pulsos eletromagnéticos enquanto esquiva de ofensivas inimigas. Eliminando todos os tanques, o herói pode jogar um monte de vírus nas minas e removê-las. São boas missões porque abraçam o combate do Batmóvel, ao invés de serem apenas perseguições, como no caso dos veículos blindados. Como conclusão, depois que o jogador terminou todas as missões secundárias relacionadas à milícia, chegou a hora de enfrentar o substituto no comando dela, o Exterminador. Em Miagani Island, o tanque dele estará à procura do Batmóvel e acompanhado de vários tanques Cobra. A batalha é idêntica à batalha contra o dispositivo de precipitação do Cavaleiro de Arkham. As diferenças são que a batalha não tem escaneio dos pontos fracos e o tanque do Exterminador tem sensores 360 graus, ou seja, se o Batmóvel estiver perto dele, será detectado na hora. Uma vez que a vida do tanque for esvaziada, o Exterminador parte para cima do cruzado encapuzado, que o derruba na hora e o leva para a delegacia. Essa conclusão é muito decepcionante, ainda mais para um vilão que teve uma batalha muito da hora no jogo anterior, e aqui em Arkham Knight ele foi derrubado por um único ataque. Aaron Cash avisa Batman que os bombeiros do posto 17 foram atacados e estão desaparecidos. Esses bombeiros podem ser encontrados em diversas partes das ilhas e sempre estarão rodeados de capangas. A maioria devem ser derrubados em combate, alguns poucos outros em modo predador. No começo, ela parece apenas uma sucessão de resgates, mas a cada bombeiro resgatado, a história do ataque vai ficando mais completa, culminando em salvar o chefe dos bombeiros. O que poderia ser uma missão secundária bem simples, acaba tendo uma história muito interessante. Depois de ativar o sistema de extintores de incêndio com o Batmóvel numa estação de bombeiros, Batman se depara com um vagalume, que parte voando. Nesses encontros, o jogador deve persegui-lo usando o Batmóvel sem perder o rastro enquanto desvia de barreiras de fogo lançadas pelo vilão. A cada ataque, o vilão consome mais o seu tanque de combustível. E quando ele estiver vazio, o piromaníaco fica numa distância boa para Batman ser ejetado e apanhá-lo, para assim realizar uma surra no chão. As perseguições são parecidas com as perseguições dos veículos blindados, e a dificuldade vai estar em conseguir acompanhar o vagalume sem perder o rastro dele, já que as barreiras de fogo não causam muito dano. Não tem um desenrolar sequer, nem uma conclusão muito elaborada. Em dado momento, Batman perde o contato com Lucius Fox e Alfred sugere visitar a Torre Wayne. Chegando lá, o jogador começa a controlar Bruce Wayne. A princípio, tudo parece normal, somente para ele agir de forma suspeita. Então, o jogo mostra que o Bruce Wayne é ninguém menos que Thomas Elliot, vulgo Silêncio, retornando depois dos eventos de Arkham City. Com Batman no escritório, Thomas revela os motivos para querer destruir Wayne e ordena que Batman o traga para a torre. O triste dessa secundária, apesar de ser bem rica em história, é que ela se resume em enxergar um local, interagir de forma linear com alguns objetos e acertar um único contra-ataque, sem um desenrolar mais complexo ou elaborado. Digo isso vindo de alguém que jogou Arkham City, sendo que lá abriu a porta para uma trama mais intensa do que foi apresentada aqui em Arkham Knight. Corpos vêm sendo avistados por toda a cidade, todos eles acompanhados com música clássica. O plano é encontrar o assassino. E para isso, Batman precisa analisar o que foi feito com as vítimas e conseguir estabelecer uma ligação entre elas que o leve à pessoa por trás desses atentados. A maior parte dessa missão é analisar os corpos, encontrando particularidades que possam identificar as vítimas assassinadas. Para isso, a visão de detetive escaneia em três níveis: nível de pele, muscular e ósseo. Em cada um desses níveis tem exatamente uma pista que precisa ser escaneada. E para cada pista encontrada, o número possível de pessoas reduz. É uma boa secundária, pelo clima de investigação, com um leve toque de terror, além de dar espaço para o Professor Pig, um dos supervilões com menos destaque no Cavaleiro das Trevas, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. Em busca de conseguir seu programa de TV de volta e talvez ganhar um prêmio jornalístico, Jack Ryder ficou na cidade e decidiu investigar um culto liderado por Diácono Blackfyre. Mais tarde, Batman é alertado que ele foi parar na Ilha da Dama de Gotham e, chegando lá, encontra Blackfyre prestes a sacrificar Ryder. É uma missão simples, basta assistir a algumas cutscenes e eliminar uma horda de inimigos. Ao subir em um telhado qualquer, uma criatura com traço de morcego vai surgir e começará a rondar os céus da cidade. A ideia é identificar e neutralizar essa criatura. Para isso, é importante rondar os telhados e planar pela cidade usando a visão de detetive, já que a posição da criatura muda constantemente. E ao encontrar, não tem mistério. Basta planar em direção a ela ou extrair o sangue para analisar ou aplicar o antídoto. De todas as secundárias, essa talvez seja a que tem a história mais trágica. Por não ser sobre um vilão querendo se dar bem, mas sim sobre um experimento feito por pessoas talentosas que deu muito errado. Com o caos na cidade, o Duas Caras resolveu fazer um assalto aos maiores bancos da cidade, e cabe ao Batman pará-lo. Os assaltos consistem em segmentos de predador. A vantagem é que, por conta do roubo forçado, os alarmes estão ativados. Ou seja, Batman pode realizar ações barulhentas que elas não entregarão a posição dele para os outros capangas. Para impedir os roubos, o jogador primeiro precisa eliminar um certo número de capangas. A vantagem é que, inicialmente, eles estarão focados apenas em pegar o dinheiro dos depósitos e entregá-los aos caminhões. Depois que o número de capangas derrubados for atingido, o alarme vai desligar e agora eles irão rondar o banco atrás do Cavaleiro das Trevas. A secundária consiste em três assaltos, com o último tendo a presença do próprio Duas Caras. Mas, infelizmente, ele age como um capanga qualquer. Não possui status ou uma habilidade de chefe, o que é uma decepção. O Asa Noturna identificou que o Pinguim está fornecendo armas para a milícia através de uma companhia de fachada, e juntos decidem pôr um fim na operação do vilão. Como o ex-Robin entrega o anulador para o Batman, o plano para desmontar essa operação é, primeiro, marcar os caminhões com o aparelho e depois assustar os capangas para que assim eles saiam correndo. Ao invés de persegui-los de perto, Batman deve manter uma certa distância para que assim eles tenham a noção errada de que conseguiram despistar o herói e retornar direto para o esconderijo de armas. Nesses esconderijos, o herói, junto com o Asa Noturna, devem derrotar os capangas em combate e explodir todas as armas nos cofres. Todos os esconderijos envolvem combate. A vantagem é que em quase todos eles, tirando apenas um, o Asa Noturna aparece para ajudar, rolando um trabalho em equipe. Como de padrão, em todos os jogos principais da série, o Charada retorna. Alguns poderiam perguntar: por que eu me submeteria a resolver todos os coletáveis desse desgraçado pela quarta vez? A boa resposta do vilão é que ele está mantendo a Mulher Gato como refém. Ao estilo Esquadrão Suicida, o vilão colocou um colar nela que será detonado se ela deixar o orfanato abandonado. No começo, pode até parecer que dessa vez vai ser mais simples. Apenas realizar algumas provas do Charada, coletar as chaves, e uma vez que tudo isso esteja resolvido, basta se juntar à Mulher Gato e ir atrás do vilão. Mas é só depois de coletar todas as chaves e remover o colar é que esse desgraçado aparece com um robô gigante, e alerta que, para derrotá-lo, o herói terá que coletar todos os troféus e resolver todas as charadas nas três ilhas. E lá vamos nós pela terceira vez. Felizmente, a quantidade de coletáveis caiu de 400 que eram em Arkham City para 243 em Arkham Knight. Os coletáveis são quase tudo que já apareceu nos jogos anteriores: troféus, charadas do universo DC que precisam ser analisadas, itens que precisam ser destruídos. A novidade é que agora alguns troféus requerem o uso dos novos aparelhos, inclusive do Batmóvel, seja para a realização total ou parcial desses quebra-cabeças. Outra modalidade nova é que em certas áreas existirá um capanga que o Charada colocou um dispositivo explosivo. Para evitar que ele morra, Batman precisa primeiro identificá-lo usando o Batarangue de controle remoto, sem acertá-lo ou nos outros capangas. Ou o capanga armado irá fugir e depois morrer. Com o capanga identificado, em algum lugar do cenário existe uma corrente de choque que o Batarangue pode passar para acertar o capanga, impedindo que ele morra e concluindo o desafio. Ainda que seja a quarta versão de algo que já ocorreu nos jogos anteriores, em Knight, essa versão é menos massiva do que a em Arkham City, por exemplo. E de todas, essa é a mais diversa. Além de ter uma conclusão muito satisfatória, é muito bom ver Batman e Mulher-Gato trabalhando juntos. Como premeditado na secundária de Arkham City, Azrael voltou em meio à maior crise de Gotham, e deseja ser o sucessor do Cavaleiro das Trevas após a conclusão dessa longa noite. A missão requer que o jogador, controlando Azrael, enfrente hordas de inimigos virtuais sem sofrer um acerto. Do contrário, a ordem é encerrada e deve ser enfrentada desde o começo. O triste é que ele não tem nenhum recurso que seja exclusivo dele. Repete todas as habilidades que o Cruzado Encapuzado adquiriu até esse ponto. Esses combates na narrativa servem para que Batman analise o desempenho de combate dele e tente descobrir quem ele é. E aos poucos ele começa a descobrir todas as intenções por trás de seu candidato à sucessão. O legal dessa secundária é que ela possui três desfechos diferentes. Se o jogador controlando Azrael decidir atacar Batman, ele será derrotado e colocado na cela junto com os outros supervilões. Mas se ele decidir quebrar a espada, ele sai do controle mental da Ordem e vai em busca dos seus membros. Ainda é possível simplesmente sair do prédio pelo elevador, também indo atrás de quem o manipulou. Por esses vários encerramentos, faz dessa secundária ter o desfecho mais interessante dentre todas as secundárias.